violão, com Fábio Zanon. O violão brasileiro. Os criadores. O violão em Minas, sexta parte. Na madrugada de Minas, violões acordam o dia. Os dedos tangem notas que anunciam a alvorada. A luz musical traz a manhã e retira o véu que cobria a cidade. Voam canções das casas e ruas coloniais. O espetáculo se inicia. Ouvimos de Weber Lopes, com o autor, Tom de Luz. Este é o sexto e último programa que focaliza os violonistas de Minas Gerais. E depois de termos ouvido tantos discos, a impressão geral é de que Minas é verdadeiramente um país dentro de um país. E isso se reflete na linguagem de violão que lá se faz. Chiquito Braga diz que os mineiros têm uma alma impressionista, por isso se emocionam tanto com acordes dissonantes e vagos. Podemos dizer isso da carioquíssima bossa nova também, mas a música de violão de Minas realmente tem uma personalidade única. Ela mantém aquela nostalgia da viola caipira, que é um instrumento que encontra os seus locos clássicos no interior do estado. Num show de um Toninho Horta, nós raramente ouviremos acordes perfeitos, mas esses acordes serão diferentes daqueles que ouvimos em jazz ou em outras partes do Brasil. A música é mais macia, ela tem um ritmo menos estonteante, menos apto para ser dançado. Talvez isso tenha origem no casamento das toadas e modas de viola com a penetração do rock dos anos 60. Só que as origens têm de ser buscadas mais atrás, na perpetuação da sonoridade barroca através das liras do interior do estado e nos pioneiros do violão que viajaram por Minas no século passado. Agustín Barrios, Mozart Bicalho, Benedito Chaves, Levino da Conceição. Isso foi uma arte que chegou até nós através das mãos de mestres como José Lucena e Nelson Piló, que vamos ouvir agora. Nelson Piló tocou de sua autoria Oração da Tarde, um violão ainda com cordas de aço, como era o seu hábito. Nelson Piló nasceu em Belo Horizonte em 1914. Aprendeu a ler música com o irmão e aprendeu violão sozinho, ainda criança, inspirado pelos violeiros de Arrabalde. Jovenzinho, ele era conhecido como professor e nas serestas em que acompanhava o futuro presidente Juscelino Kubitschek, que era um boêmio inveterado. Nos anos 50, ele mudou-se para o Rio de Janeiro, onde trabalhou como arranjador na Rádio Nacional. Lá, ele conheceu o mais popular violonista da época, Dilermando Reis. Piló foi responsável por escrever dezenas de obras de Dilermando, aliás, porque Dilermando não era muito fluente na escrita musical. Em troca, ele gravou duas de suas composições, uma das quais, Suspiro da Nega, tornou-se bem popular. Thank you. Nelson Piló tocou de sua autoria Suspiro da Nega. Nelson Piló gravou somente um LP durante o boom dos anos 60, com composições próprias, mas modesto como ele era, nunca teve o ímpeto para se promover. Ele voltou a Belo Horizonte, onde ainda trabalhou como professor. Ele deixou vários álbuns de transcrições extremamente populares de obras de Ernesto Nazaré e Catulo da Paixão Cearense. Piló faleceu em 86, mas sua veia de arranjador e compositor acabou tendo continuação no trabalho de seu filho, Alexandre Piló. O compositor Alexandre Piló tocou de sua autoria Dadá. Nascido em 55 no Rio, Alexandre naturalmente estudou com o pai e desde os 14 anos vem se dedicando ao ensino. Ele também tem trabalhado como arranjador e composto música para o teatro. Recentemente ele publicou vários de seus arranjos das obras de Mozart Bicalho e continua dando vazão à sua vocação de compositor. Thank you. Alexandre Piló tocou de sua autoria Milonga. Se examinarmos o currículo dos mais destacados violonistas mineiros de todos os gêneros, veremos que a maioria estudou com o decano do violão clássico daquele estado, José Lucena Vaz. Ouvimos de Gaspar Sanz, Canários, tocada por José Lucena Vaz. Lucena se insere na tradição didática de um Isaías Sávio ou de um Antônio Rebelo. É um professor inspirador que dá um impulso tanto ao ensino formal quanto à criação do violão popular. Poucas pessoas tiveram de enfrentar um começo de vida tão pouco promissor. Lucena nasceu na roça e até a idade de 8 anos nunca tinha calçado um sapato. Teve de fazê-lo, pois foi obrigado a mudar-se para Belo Horizonte. Ele é deficiente visual e só na capital do estado havia escolas especializadas. Na escola onde ele estudou, teve a sorte de encontrar um professor de violão também cego, que lhe ensinou tudo o que sabia. Lucena teve de progredir com a ajuda de amigos e com as poucas partituras em braille que lhe chegavam às mãos. Seu prestígio como violonista e professor acabou prevalecendo e hoje ele pode se orgulhar de ter criado a primeira cátedra de violão em uma universidade federal no país, em 1976. Um trabalho cujos frutos tornam-se óbvios ao constatarmos a quantidade de alunos seus que incluímos nesta série. Lucena, como intérprete, concilia uma abordagem moderna e objetiva com aquela pátina do tempo que confere elegância e postura a tudo que toca. Thank you. Ouvimos de Manuel Ponce, Copla e Fiesta, o segundo e terceiro movimentos da Sonatina Meridional, tocados por José Lucena Vaz. Nós pedimos perdão pela qualidade da gravação, foi feita ao vivo na Alemanha, um aparelho bastante precário, e tivemos que utilizá-la, já que Lucena inexplicavelmente nunca nos deu uma gravação comercial. Uma lástima, porque essa interpretação é modelar, uma peça bastante difícil, e ele realmente consegue resolvê-la. A música popular mineira tem um divisor de águas. É o Clube da Esquina, um grupo de compositores, cantores e instrumentistas que nos anos 60 e 70 trouxe uma fisionomia nova para o grande público. O que é que distingue esta música do que se fazia no resto do país? Bom, essa não é uma pergunta muito fácil, mas de uma forma bem generalizada, é uma música melodicamente mais difusa, sem claros pontos culminantes, invadida por modalismo. Ela é menos rítmica, com um passo menos dançante que a música do litoral. A reverberação talvez seja da música de banda e do rock. E harmonicamente é complexa, mas de uma forma bem diferente do tropicalismo ou da bossa nova. É um estilo que informa toda a produção musical em Minas hoje, e Weber Lopes é claramente um dos herdeiros. Weber Lopes tocou de sua autoria Flor do Tempo. Weber Lopes é natural de Guanhães e fez sua carreira em Belo Horizonte. É evidente em seu trabalho que ele tem formação de violão clássico, mas ele produz uma variante mineira de jazz e, como resultado, é um dos nomes mais requisitados no vibrante cenário do seu estado, com uma significativa atuação no exterior também. As suas premiadas gravações trazem não só composições originais, mas também sofisticados arranjos de clássicos da MPB. Ouvimos de Pixinguinha a valsa Rosa, em arranjo e interpretação de Weber Lopes. Um outro nome desta geração que tem merecido muita atenção é Geraldo Viana. Thank you. Ouvimos de Geraldo Viana, Subindo a Serra, com o autor ao violão. Geraldo Viana se interessou por violão ainda criança, ouvindo, como todos nós, o indefectível de Lermando Reis. A sua trajetória é pontuada por períodos de reflexão sobre o legado de Baden-Powell, mais tarde na tradição clássica mais vetusta de Wagner, depois disso o jazz de Bill Evans e Chet Baker, através deles um retorno a Debussy e, na busca de uma identidade mineira, da prática do choro nas rodas de Belo Horizonte. O resultado, longe de ser uma coxa de retalhos, é um trabalho cuidadoso, suave e de perfil finamente delineado. Ouvimos de Geraldo Viana, Três Portas, com o autor tocando violão. Em Minas, praticamente todo violonista é influenciado por Toninho Horta, que, redescobrindo a harmonia com seus próprios dedos e sensibilidade, estabeleceu uma linguagem mineira para a moderna música popular. Geraldo Viana não é exceção e sua linguagem é até mais radical, explorando harmonias adstringentes com bastante arrojo. Se o elemento de choro e samba não é tão aparente na música mineira, a herança africana está sempre presente através dos ecos de congadas e outros festejos afro-brasileiros. Thank you. De Geraldo Viana, ouvimos Vamos Ver o Congo, com o autor ao violão. Em anos recentes, Geraldo Viana tem se interessado bastante por cinema, não só fazendo trilhas sonoras, mas também produzindo e dirigindo filmes, como é o caso do sensível documentário Violões de Minas, que nos mostra que este estado, com seu zelo pelo legado histórico, certamente deve permanecer como uma força maior do violão brasileiro nas próximas décadas. Thank you. Geraldo Viana interpretou de sua autoria Era Madrugada. Cai a tarde sobre os telhados, sobre as ruas, sobre os homens, o sol viaja para além das montanhas e os violões mineiros tocam no fundo do coração das pessoas. Os acordes desvendam as belezas e mistérios do mundo, nessa hora crepuscular. Vida. Poema de Fernando Brandt. Nossos agradecimentos vão hoje para Alexandre Piló, José Lucena Vaz e Fernando Araújo pelo material produzido para este programa. Se você quiser enviar seus comentários, por favor, use o e-mail violão@culturafm.com.br. Muito obrigado por nos ouvir e até a próxima semana. A Cultura FM apresentou Violão, com Fábio Zanon. Gravação e montagem, Almir Amador. Produção, Gláucia Molina.